Moisés falou ao faraó, mas a opressão só aumentou. O povo gemeu sob o peso, duvidando da promessa. Mas tu ouvias cada clamor, mesmo quando tudo parecia piorar. Antes do milagre florescer, a luta muitas vezes cresce. Tu és o Deus que não falha, mesmo quando não entendemos. Teus caminhos são perfeitos, tua fidelidade permanece. O coração de faraó endureceu, mas tua palavra não voltou vazia. Tu preparavas libertação através de sinais e maravilhas. Tu és o Deus que age no tempo certo, o Deus que nunca perde o controle. Deus que não falha, mesmo quando não entendemos, esperaremos em tua promessa, pois tu és fiel para cumprir. Tu és fiel para cumprir.